Bola na Rede. Ora, muito boa noite a todos e sejam bem-vindos ao 29º programa do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESC-FM. Meu nome é Mário Oliveira e, como prometido, temos cá um especial clássico sobre o Benfica-Porto. E para isso tenho cá o Tiago Martins pela parte do Benfica. Olá, Tiago. É verdade, olha, eu gostava de começar este programa desafiando os ouvintes lá em casa a fazer uma compilação dos inícios dos 29 programas do Bola na Rede. Só para verem a. Como é que eu ia dizer isto? A maneira como eles começam sempre. Olá, Miguel Branco. Seja bem-vindo ao Bola na Rede para representar o Benfica. Não acho bem estar-vos aí a cortar os benfiquistas, acho mal e. Epá, desculpa lá, mas este micro é para mim e para o Nuno, portanto eu não tenho culpa que isto não usou. Partilhar isto com gentalha desta, não é? E deixa-me dizer-te que é um prazer estar contigo em estúdio outra vez, mais uma vez. Eu não quero falar muito sobre isso. E vai continuar o avacalhanço, não é? Olha, estica-te, não voltas cá. Está bem, pronto. Isto foi a parte do Benfica, pela parte do Porto. Temos cá o Nuno Alves, como habitual. Olá, então, Nuno. Mário, tudo bem? Nuno, entusiasmado, calculo. Tem que ser, falar do meu Porto. Contra o Benfica é sempre bom. Tiago até revirou os olhos. Não fiques assim, Tiago, não precisas estar triste. E um estreante aqui no Bola na Rede, o Inácio Vieira. Olá, Inácio. Ignácio Vieira. Mas é para ficar mais bonito. Ignácio Vieira, campeão do El Mais Fraco. Muito obrigado pelo convite, Mário. Inácio, entusiasmado para falar aqui do Porto. Estou a gostar muito. Já vi que cortaste os benfiquistas, muito bem. É uma prática habitual, portanto. Mas quando é eles assim, esticam a corda. Quando uma pessoa perde um jogo, é normal que tenha menos tempo de antena. Tudo bem. Ele começa muito bem. Vamos então avançar para a jornada. Quer só dizer uma coisa, Mário? Hoje o programa está mais fresquinho aqui, está-se bem, está-se melhor. Ah, pois é. Se calhar, não é? Eu posso, ainda bem que me lembraste, porque era suposto o Afonso vir cá a falar sobre o Sporting Manchester City e sobre o Sporting Vitória de Setúbal, a derrota do Sporting e a vitória do Manchester City. Eu não digo, acontece que é assim, o Sporting perde e o Afonso fica em casa. Não, acontece que o Sporting tinha perdido, efetivamente. Eu fiz o convite ao Afonso para vir cá a falar antes do jogo com o Manchester City. E o Afonso disse, e agora... Ele merece ouvir isto. O Afonso disse exatamente o seguinte, que não vou para comentar mais uma derrota do Sporting ao Bola na Rede. Ele deduziu mesmo que o Sporting ia perder com o Manchester City. Se correr bem, vamos tentar ligar ao Afonso durante a missão. Mas eu tenho uma prenda para o Afonso. Era muito bom. Pela 30ª semana seguida, o Afonso vai ser uma fora de jogo da semana. Olha, enquanto... antes disso, à jornada, eu queria só dizer ao do Afonso... Querem falar com o Afonso? Eu quero é que ele me dê os meus 5€ de uma aposta que nós fizemos. Esse cabrão está-me a dever 5€. Esse senhor, não é? Esse senhor está aí há um mês que ele me está a dever 5€. Já agora queres contar a aposta? Ou envolvia práticas? Não. Foi de uma aposta qualquer que ele disse que o Sporting com o Beira-Mar ganharam 2-0 com 2 gols do Onei. E o Afonso apostou na derrota do Sporting. Ou no Empaio, eu disse assim: eles vão ganhar 5€, ainda me está a dever. E depois chegou cá no programa a seguir e disse assim: ó Branco, eu depois dou-te os 5€. Eu, está bem, ainda estou à espera. Pronto. Não, fica a mensagem lá para casa. Olha, o moderador, se quiseres dar atenção ao programa... Ora bem, o prometido é devido e nós temos... Ah, e tu ligas isso à mesa, não achas que... Eu acho que este telemóvel não dá para ligar à mesa. Olha. Isso não tem um jack, então dá para ligar à mesa. Mas ouvem assim, não ouvem? Puto, até através do telemóvel. Afonso, olá! Olá. Afonso, não compareceste aqui ao Bola na Rede porquê? Explica lá aqui aos ouvintes. Porque daí é sempre por bem dar liberdade aos comentadores. Partido Benfica, para analisar com toda a calma o clássico. Afonso, não foi bem isso que me explicaste... Já foste! Em voz off. Mas olha... Em voz off não é suposto ser dito em direto. Pronto. Olha, Afonso. Olha, Afonso, espera aí. Olha, estou-me a cagar. Eu quero os meus 5€. Ouviste? Ai, pois é, que eu estou a ver 5€. Pois é. Olha, Afonso, antes de dar aqui uma prenda, eu tenho aqui uma prenda para ti. Mas antes disso, gostava só um pequeno comentário ao Sporting Manchester City e ao Sporting Vitória de Setúbal. Não te escapas dessa. Não, deixa estar. Então, o Sporting não ia perder, Afonso. Deixa estar. Afonso, muito rapidamente. Ok, vou começar pelo jogo de Setúbal. Foi mais uma vez um péssimo jogo de Setúbal. Desliga lá a chamada aí no instante. Carrega lá aí no vermelho. E pronto, é isto. Era toda a chamada. Foi um péssimo jogo. Bastante. Rápido, que eu estou a ficar sem bateria. Estou a ficar mesmo sem bateria. Deixa o Mário para ele escalar. Pronto, em relação ao jogo do City, vamos sem bateria, Afonso. Para mim, fez o melhor jogo desta época e não conseguiu. É por pena que não tenha conseguido ter um resultado mais dilatado. Até que já viste o Mário. Pronto, olha, Afonso. O Mário, até quando o Afonso não está cá, liga-lhe para o gajo falar. Pronto, Afonso, antes de me despedir de ti, o. São estas coisas que O Inácio quer dar aqui uma palavrinha. Diz o gajo que é do Benfica. Ah, o Inácio, está bom. Inácio, diz aqui um olá ao Afonso. Oh, Afonso, eu sei que tu tens um trauma aí, mas isto é para ti. Tu aqui vais jogar. Tu é que vais jogar para ganhar, ser campeão, ser campeão. João Moutinho. João. Vou-te ligar o telefone. Um abraço da temporada. Adeus, Afonso, obrigado por teres comparecido. Eu tenho uma resposta a essa música, mas não a posso dizer em direto. Então, Afonso, não seria a primeira merda que tu dirias em direto, Afonso. Obrigado pela palavra. Diz, Afonso. Vá. Nada, vai lá a tua vida. Ah, beijinho. Que deves ter muito que fazer agora. É na boa, o programa também não vai passar no servidor, que vai ter problemas. Vá, tchau, Afonso. Já, vai embora. Vai. Muito bem. E passado... com este toque profissional começamos o nosso programa. Passado este momento. Espetacular. Não, quero aqui dizer que valeu a pena já ter o Inácio neste programa. Inácio, então até para a semana. Podes voltar para casa, está bem? E pronto, vamos então avançar para a jornada e debater aqui os assuntos sobre o clássico. A jornada. Ora, muito bem, nesta jornada vamos falar primeiro que tudo do clássico e é de facto o assunto principal. É isto, está aqui uma risota aqui no estádio, espetacular. Tiago Martins, ofereceste para começar. Dizeste estádio em vez de estúdio. Eu disse. Dizeste estádio em vez de estúdio. Estou tão nervoso. Vieste lá torcer para o Benfica e vieste depois. O Tiago está tão nervoso, nem notou. Não, Tiago. Não, mas peraí, dizias tu que eu me ofereci, foi? Não, pareceu-me que sim, há pouco. Não, pareceu-te que sim. Mas pronto, Tiago Martins, o Sporting. O Sporting já está mal, O Benfica perde. Está pior que este programa, o Sporting. O Benfica perde por 3-2 em casa com o Porto, deixa fugir a liderança, deixa fugir os 5 pontos que tinha até há 3 jornadas em relação ao Porto. Tiago, como é que tudo acontece em 3 jornadas? Como é que o Benfica, estando praticamente com uma mão no título, deixa fugir tudo? Assim, eu não te consigo dar uma resposta exata, não, acho que não. Foi tudo um juntar de acontecimentos que acabaram por nos trazer até aqui. No entanto, e já o disse várias vezes e vou continuar a dizer, continuo confiante e acho que isto não termina nada, e disse no último programa, o campeão não ia aparecer neste jogo. Disse sim que o campeão provavelmente começaria a ser erguer-se neste jogo. Pá, vamos ver. Acredito que o Porto continuar a não ter argumentos para vencer esta liga deste ano. E o Benfica, sim, até agora, lá está, o campeonato só acaba no fim, relembro, mas até agora a única equipa que fez para vencer de facto este campeonato foi o Benfica. Os 3 últimos jogos não correram bem, também não foram execráveis, e o jogo com o Porto, mais uma vez, eu acho que o Benfica não anda a ter sorte, sinceramente, o Benfica não anda a ter porra de sorte nenhuma, mas também não podemos, não nos podemos desculpar por aí, e também não me quero desculpar com a arbitragem, porque o Benfica não perde por causa da arbitragem, ainda que o último gol tenha sido em fora de jogo. Pronto, são coisas da vida, acontecem. O árbitro, de facto, não deveria ter estado muito mais atento, porque é um lance de bola parada, mas em caso de dúvida, beneficia-se o atacante. É pena que em alguns jogos do Benfica nem sempre se beneficie quando o Benfica está a atacar, mas isso são outras histórias. Não gosto de vir para aqui chorar, não sou o Afonso. Bem dito. Muito obrigado. Muito bem, ele não estando cá, consegue. Impressionante. Vai, não, continua. De facto, tem aqui um pesar, não é, neste programa. Este programa já é mau e quando ele está cá. Aliás, desde o momento em que tu meteste o cá, pior ainda, não é? E portanto. Não sei, podes cascar, não é lá à vontade, né? Ele hoje não está cá. Sinto triste, Tiago. Não, pá, estou sempre, não é? Mas isso tem um bocado a ver com a minha vida. Não ando bem, não ando bem. Não, mas olha, estou contente porque. Então, no teu entender, o Benfica continua a ser a melhor equipa do campeonato? Sim, sem dúvida que sim. Não tem qualquer dúvida disso. Ora, está calado. Para quem está a começar de pequenino, é bom que baixes a bolinha. E portanto, os meus parabéns ao Porto. No entanto, tenho de dizer que em alguns aspectos, e atenção, relembro. Os ouvintes que não nos ouviram a semana passada e até os que nos ouviram, que eu não tive a oportunidade de ver o jogo por inteiro, vi-o muito mal porque a nível profissional, digamos assim, estava ocupado, e consegui ver bem meia hora do jogo, portanto não sou, acredito que o Branco consiga falar muito melhor do clássico do que eu. No entanto, do que vi, fiquei sinceramente triste e chocado com algumas coisas que aconteceram, principalmente, e agora remetendo para a violência que houve durante o Clássico, finalmente, não nas bancadas, como costuma acontecer, mas dentro de campo, e aqui acho que ninguém vai poder discordar de mim, os jogadores do Porto arreiam fruta, digamos assim, encomendam fruta à força toda, e se Emerson acaba expulso, na minha opinião, bem expulso por uma estupidez, mas não interessa, bem expulso à mesma. Djalma tem ideia logo aos 30 minutos, poderia ter sido expulso com toda a facilidade depois de uma entrada sobre o Maxi Pereira por trás, que é violentíssima. Pronto, para além disso, houve mais lances também de extrema dureza que eu acho que não fazem bem a ninguém, porque assim como o Rodrigo saiu lesionado no jogo contra o Zenit, também o Maxi poderia ter saído só nesse lance, só para dar o exemplo, porque há mais exemplos. Mas pronto, foi o jogo que foi. E se calhar agora deixas o Branco falar, porque ele também já está aqui. Não, antes de passarmos ao Branco, vou dar agora a palavra a um portista. Vamos alternando aqui, que é uma coisa engraçada. Inácio, estás cheio de vontade de falar, que eu já percebi. Eu? Sim, Inácio, partilhas aqui da opinião do Tiago que o Benfica neste momento é a melhor equipa do campeonato. Tu estás a pedir a um portista para concordar com a palhaçada que ele disse? Estou a pedir a tua opinião. Pelo amor de Deus, a melhor equipa em Portugal neste momento, obviamente, que é o Porto. A equipa titular e o banco. Deixa-me acabar. Quero só corrigir o moderador, não te quero corrigir a ti. Eu não disse que a melhor equipa de Portugal neste momento era o Benfica. Eu disse que a melhor equipa até ao momento, são coisas bem diferentes se pensarem nisso, é o Benfica. E até ao momento falamos desde o princípio do campeonato, não falamos dos últimos 3 jogos. Porque aí eu admito, pá, tudo bem, pronto, o Porto está a ser melhor nos últimos 3 jogos. Bom para vocês. Mas continuando. Passa a correção do Tiago. Avança. Para mim a melhor equipa neste momento em Portugal é obviamente o Futebol Clube do Porto. E até ao momento? Tirando a equipa técnica, claro. Estou a falar só dos jogadores. Mais um a cascar no Vitória. Sim, continua. Em relação ao jogo, Inácio, a vitória do Porto é justa? É pá, claro que é justa. Gostei da terminação. Epá, não é, é por acaso. Eu vou ser sincero, o Porto não jogou mesmo nada. Então a vitória é justa. Posso explicar? Pode explicar. Não percebo. Mesmo assim, casca já no Mário. Começam bem. Diz. Pois, isto é complicado quando temos 3 pessoas do Benfica. Vamos lá avançar, Inácio. Não, pá, é assim, ele diz que é, mas eu acho que ninguém acredita. Ele é do Vitória Setúbal. Sabes que o Inácio pensava que eu era do Porto? Olha, eu também pensava. E não vou dizer ao micro que estava bêbado nessa altura. Estavas bêbado? Quem? Vá. Inácio. Isto está a ser um programa muito bom até ao menos. Inácio, conclui logo o que estavas a dizer. O que estava a dizer, o Porto jogou muito mal. Epá, meter o Djalma a titular num jogo daqueles... Não gostaste da exibição do Djalma? Não é que não gostei, eu acho absurdo um jogador daqueles entrar a titular num jogo como este. E quem é que jogava? O Rames, mesmo com 12 horas em cima do avião. Eu acho que o Rames provou, podia fazer o jogo todo. Mas também dito já, se ele entrar... estou bonito. Triturar! Está muito bom. Se ele entrar a titular, não sei se tinha capacidade para mudar o jogo como mudou. Eu acho que, de facto, foi decisivo ele ter entrado. Por acaso, isso concordo com o Tiago. Como fala, não. Podes meter não, porque o James foi, o James é aquele jogador que é um excelente jogador e já era titular, obviamente que está sempre muito à equipa, mas é um jogador que naquele momento estava meio cansado, mas estava com vontade de jogar, ou seja, ele entra mesmo assim mais fresco com qualquer jogador em campo, e o James é um jogador que quando entra com vontade de mostrar, e foi o que ele fez. Oh Nuno, e já agora aproveito que estás a falar e faço já essa pergunta. A entrada do Rames para o, se não estou a erro, para o lugar do Rolando, não foi? Foi. Neste caso, apoiaste a decisão do Vítor Pereira naquela altura, arriscando tudo aquilo que podia arriscar, que ele não tinha mais para onde atacar, estando a perder por 2-1 no Estádio da Luz? Corrijam-me se estou errado, mas acho que quando ele fez isso, depois entretanto deixou o Djalma para o lateral direito. O Djalma para o lateral direito, exatamente. Passou o Maicon para o meio. É assim... Ele apostou, ele fez essa aposta no Vítor Pereira e correu bem, e por isso as pessoas aplaudiram. Mas lá está, se não tivesse corrido bem, caíam todos em cima dele. Ele fez isso porque achava que... E valorizas essa opção, era isso que eu te queria perguntar. Mário, eu valorizo porque correu bem, porque se não corresse bem, não, se calhar não valorizava. Foi um risco, correu bem, ainda bem. O Djalma, devo dizer que o Djalma, apesar de concordar com o Inácio, não é um jogador para entrar assim, porque ele não tem muitos jogos pelo Porto, tipo, regularmente. Não tem experiência. E entrar assim num jogo, apesar de estar com vontade, não é muito bom. Mas não jogou mal, e gostei de o ver a lateral direito. Deu dinâmica à equipa, como por exemplo o Álvaro Pereira, quando faz aqueles sprints pela linha lateral, o Djalma fez o mesmo, levou a bola, conseguiu bons cruzamentos e fiquei satisfeito por ver o Djalma, por acaso. Branco, vou meter-te aqui à conversa. Fazendo exatamente a mesma pergunta que fiz ao Tiago em relação ao jogo, propriamente dito, vamos já falar sobre isso. A vitória do Porto é justa neste caso? Não é. Não é justa porque já sabe como é o futebol, mas o Benfica jogou muito melhor que o Porto. Não há qualquer dúvida disso. Um portista com olhos sabe ver isso. Acontece que o Benfica, que foi uma coisa que não é a primeira vez que eu falo aqui, e que tinha dito que tinha evidenciado a melhorias a nível mental. Porque o Benfica, quando está na frente, com pressão do Porto atrás, normalmente vacila. O clássico começa a se aproximar, saem as notícias, saem as balelas do Vítor Pereira, que é um palhaço, e a pressão começa a bater. Além disso, depois na Académica há uma arbitragem do árbitro Hugo Miguel, que ainda é pior que a do Pedro Proença. Eu não tive cá nesse programa, mas já que estou aqui, aproveito para dizer que aquilo é um escândalo. Ninguém esteve cá porque acho que não aconteceu esse programa, não foi, Mar? Foi a semana passada. Estiveste cá. Não foi esse. Foi. Foi esse. Então, é vergonhoso e esse homem para mim não pitava mais. Mas pronto. Tirando isso, o jogo contra o Porto. Ah, o Porto fez o que faz habitualmente contra o Benfica, que é não joga nada, mas taticamente foi superior, mentalmente foi superior. Ah, e em relação à opção do Vítor Pereira, que se estava a falar há bocado, ele fez a única coisa que ele podia fazer, que era arriscar. E achas que o Benfica acusou a pressão no início do jogo? Notou-se que o Porto foi claramente... criou mais oportunidades no início do encontro. Achas que os jogadores do Benfica entraram a menos nesse encontro? Eu queria... Podes meter, Tiago. Queria de facto ter referido isso, esqueci-me, ainda bem que lhe perguntaste. Quer dizer, começa por aí. Ou seja, se tu vires o jogo, o Porto... E é aqui que eu falo em infelicidade, porque o Benfica tem sido infeliz. E tem sido infeliz porque é ingênuo. E como é que no Estádio da Luz, com o estádio cheio, com o apoio que nós temos... não se entra devo dizer a encostar que o Porto às costas. Estava um inferno. Por acaso os adeptos do Benfica estão de parabéns porque o estádio estava um inferno. Pá, está sempre, entendes? E eu não percebo como é que... Não é ao contrário. Eu não percebo como é que é o Porto a borrar a cueca e somos nós no nosso próprio estádio. Não faz sentido. E quando é que o golo acontece? Uma jogada feliz do Hulk, uma grande jogada. Não tiro mérito. Em que, de facto, ele mete um golo do nada e nós ficamos a chorar no dedo. Muito, pronto, começa assim o jogo. Muito se tem questionado em relação a esse gol. Vamos já falar sobre esse gol. Há frango do Arthur? Sim, se aquilo é um frango... Pá, eu sou guarda-redes profissional e saio daqui e vou para os treinos. Tipo, como é que alguém defende uma coisa daquelas? É um balázio, passa a expressão. É um balázio autêntico. E, portanto, é um grande gol do Hulk. Pronto, eu acho que não há frango nenhum. Assim como acho que no último lance o Arthur também não podia fazer melhor. Ele tem ali dois jogadores em cima dele. Ele tem de ir lá. Os defesas não vão lá, vai lá ele. Pá, eu acho que não há ninguém a culpar por esta derrota, a não ser o Benfica na sua totalidade. Não foi o Arthur, de certeza. Oh, Tiago, deixa-me discordar de ti, porque de facto há um jogador no Benfica que é mais que culpado, que é o Emerson, e que aquele gajo é um cancro, sempre será um cancro, e o Jorge Jesus não compreende. Vamos entrar numa discussão engraçada. Isto era suposto ser Benfica-Porto, mas acho que isto agora vai ser não, o Benfica. Não. Benfica contra o Emerson. Eu só quero ver factos. Vamos a factos. Ok, o gol do Hulk, concordo contigo, é um golão. E não é frango nenhum do Arthur. Agora, o Emerson, mais uma vez, como no gol do Rames, ficou à espera do quê? Epá, eu também não sei. Oh, Branco, deixa. Ficou à espera que o gajo chutasse. Ficou com o pezinho esquerdo. É o que ele fez como o Rames. O Rames remata e ele vira a cara para o lado e mete meio pé. Pá, desculpa lá, isso é ridículo. Isso é ridículo. Oh, Branco. Ele é um cancro de jogador e ainda assim, a seguir o Jorge Jesus contra o Zenit. Pá, vamos meter o Emerson porque ele é muito bom. E qual é a solução, e Branco? E aqui eu agora tenho de dizer, o Emerson fez um grande jogo contra o Zenit. Fez um grande jogo contra o Zenit. É pá, é assim, quando ele joga mal, tens toda a legitimidade em dizer, mas quando joga bem, pá, também não te custa nada, digo eu. Mas deixa que vos diga, ó Branco. Espera aí, ó Tiago, eu não consigo dizer um jogo que ele chegou, desde que ele chegou ao Benfica, que foi bom. Não consigo. Para já, porque é assim, ok, ele às vezes, a nível defensivo, não faz maus jogos. E o Zenit foi um desses casos. Mas também vou ser sincero, e quantas vezes eu fui ao estádio e ele toca na bola e a primeira coisa que eu digo é, morreu a jogada. E morre sempre. Morre sempre. Porque ele, cada vez que toca na bola, parece que tem um Parkinson. Não percebo. Não percebo. É teimosia dos Jesus quando tem melhores jogadores no plantel. Mas é o jogador mais constante do Benfica. Falar, assim, nós temos de ver... Mas pronto, pronto. Tens de ver por uma perspectiva diferente. E eu já falei disto uma vez com o Mário, que não é benfiquista, reforça a ideia. Não. Não é falar muito mal do Emerson nos tempos livres. Obviamente não no Bola na Rede, não é? Mas pronto, isso é outra história. E disse-lhe, de facto, aquilo que tu vais dizer a ti, que é... Na estrutura tática que tu tens no Benfica, em que precisas de alas que não param quietos, e o Maxi é um exemplo disso, precisas também de alguém no lado esquerdo que consiga fazer aquilo que o Maxi faz. E a Emerson, de facto, não para. A Emerson tem pulmão para no 50 minutos, mais 90 e mais 300, pronto, para aí fora. Sendo que tu podias fazer o esforço de meter o Capo da Vilha, mas eu digo-te uma coisa, o rapaz agora aguenta meia hora, se calhar. Sabes porque é que aguenta meia hora? Pois, não joga. Isso é razão, exatamente. Ah, é assim, qualquer jogador, se é uma coisa que agora foste pôr o Enzo Pérez no Benfica quando ele teve... Não sei. Exatamente, quantos... Então pronto, com o que é que tu tens de lidar? Pá, não tens cão, caças com gato, man. Caças com o Emerson. O problema é que tens, percebes? O problema é que tens, porque se o Capo da Vilha fosse começando a jogar alguns minutos... Pá, agora não vale a pena, nesta altura não vale a pena. Pois não. Até o Luís Martins é melhor que o Emerson. E... Vamos ter que entrar em campos, mas pronto, eu não quero discutir contigo, vamos discutir com estes gajos. Em relação ao jogo, só para aquela dizer, pá, em relação à arbitragem, eu concordo com o Tiago, não foi por isso que o Benfica perdeu. Ok, tudo bem, é um lance de bola parada, é complicado, agora, eu acho ridículo, e acho mesmo ridículo, depois do Pedro Proença fazer a arbitragem que fez no Dragão, aqui há uns aninhos, em que ele marca um penalti sobre o Lisandro Lopes, ele está a um metro da jogada. E este homem vai buscar o Lisandro Lopes. Diz-me só. Espera. 4, acho eu. Estás a ouvir o que eu estou a falar? 3, 4 anos atrás também não fazias a barba, meu. São tempos completamente diferentes. Tu de certeza que já apanhavas. Tu de certeza que já apanhavas bobadeiras, mas pronto. O que é que eu estou a dizer? Desde esse ano, o Proença provou que além de ser mau. Porque, atenção, ele erra também para o lado do Porto. Ninguém está a dizer que não. Ele erra para o lado do Porto. Mas, além de ser mau, ele odeia o Benfica. Então partilhas da opinião do teu presidente, do Luís Filipe Vieira, que para fazer um favor aos benfiquistas e não Pedro Proença não voltar a arbitrar jogos do Benfica. Eu acho que... Não é jogos do Benfica, é do Campeonato Nacional. Eu não sei se eu concordo com isso, mas eu acho que foi muito desnecessário aquelas... Tanto do Jesus como do Filipe Vieira. Sim, foi uma palhaçada. Foi uma palhaçada, claramente foi uma palhaçada. Agora, o que é estranho é, depois de um lance em que ele... Eu não me esqueço deste lance. Ele está a um metro do Lisandro, no bico da pequena área, da grande área, e ele ainda assim marca penalti. Não vamos dispersar aqui sobre o Emerson. Não vou dispersar. Estás a ver o Emerson? Não vou dispersar. Agora concluindo, a vitória do Porto não foi justa, mas foi por demérito do Benfica. Atenção, isso, o Benfica não foi forte mentalmente como não tem sido nas últimas jornadas. O Benfica cresceu tarde. Acordou tarde e no final é uma infelicidade. Pá, pronto, são coisas que acontecem no futebol. E deixa-me só dizer uma coisa ainda, que é o que me meteu mais raiva no meio daquilo tudo foi ter sido o cagalhão com olhos do Maicon a marcar golo. Espera, isso é mais neira? Neste FM cagalhão. É capaz de ser um bocadinho. Temos de ver o livro de Mas pronto, conclui lá isso. Sim, sim, mas pronto, facto... é ter sido o Maicon que não sabe dar 3 toques seguidos na bola, parece um Xi. Estás a perceber? Que marca aquele golo, mas pronto. Tudo bem. Vamos apimentar mais isto. Vamos falar de lances polémicos do encontro. Não, mas espera aí. Então, mas ainda o Inácio o Maria mesmo jogo. Benfiquista. Não, O Maria mesmo. Mas não falámos sobre o jogo. Ainda não perguntaste sobre o jogo. Eu não falei sobre o jogo. Ah, faltas tu. Exatamente. Não. Tua opinião sobre o jogo. A vitória do Porto é justa. Olha, eu vou discordar do Branco no sentido em que não é assim tão óbvio que o Porto não devia ter ganho, mas que o Benfica jogou muito melhor que o Porto. Não é verdade? Deixa-me só tirar o muito, pode ser melhor? Não, também não. Ah, então pronto, então podes continuar, já não te interrompo mais porque não sabes nada disso. Portanto, nos primeiros 25 minutos da primeira parte, o Benfica estava encostado às cordas. Literalmente, o Porto estava aqui em cima do Benfica. O Porto marca o golo. Exatamente, era o que eu ia dizer. E na segunda metade da primeira parte, o Porto... Eu não percebo como, a ganhar, o Porto parece que desce as linhas e encosta-se à própria área. E aí o Benfica ganha em cima dele. Começa a primeira parte, o Benfica, por cima do Porto, e depois a segunda parte, sim, começa por cima do Porto, e depois o Porto faz o que o Benfica fez na primeira. Na segunda metade da segunda parte, o Porto fica por cima do Benfica. Para mim, as equipas jogaram um futebol muito parecido. Acho que não jogaram, uma não jogou muito mais que a outra. Então, na tua opinião, qual era o resultado mais adequado para o jogo? Boa pergunta, Mário. Para mim, para ser sincero, nunca o Benfica ganharia o jogo. Mas um empate, acho que era o mais justo. É assim, aquele jogo acontece, obrigado pela palmadinha nas costas, aquele gol acontece fora de jogo, é verdade. Eu também, se perdesse aquele fora de jogo, ficava extremamente frustrado, é normal. Mas... O Porto teve a possibilidade de fazer o 2-0, salvo erro, ainda na primeira parte, que o Ianco falha um golo. Sim, à frente da baliza. E o Porto, já nós falámos, não é? Pronto. E o Porto perde a oportunidade de ficar 2 a 0 e talvez matar ali o jogo. Agora é assim. O Benfica não foi superior ao Porto, em menos do jogo, como o Porto foi superior ao Benfica. Mas em termos gerais, acho que o Benfica não foi superior ao Porto. Quero só dizer, e acho que aqui falei em nome também do Branco e todos os benfiquistas, não estamos minimamente frustrados porque temos perdido com um golo em fora de jogo. Não falo de outra coisa? Não, a vida segue. Ah, ok. Que, pá, no final a gente vê. E não só estou frustrado porque acho que é uma coisa completamente habitual nos últimos tempos. Portanto, também há a questão do hábito, não é? Ok, mas é assim. Mas já vamos não falar pode, de não podem, polémicos. Não podem claro. Pode negar é que agora, por exemplo, mais não para aí são fotos do fora de jogo no Facebook e isso. As pessoas estão todas a reclamar que foi para fora de jogo. Mas isso é porque o Benfica é uma nação e toda a gente fala do Benfica e os benfiquistas próprios aziam-se. Claro, eu percebi isso. Nuno, acaba lá. Relativamente à arbitragem. Não, então já falo. É? Já. Pronto, tá Inácio, bem. Concluiu algo que disseste que eu te interrompi eu e... Não, deixa estar. Já falamos nos lances polémicos. Então pronto, queres falar? Vamos para os lances polémicos. Inácio, muito se contestou. Já vamos... Querem... Não, fazemos do fora de jogo a seguir. Vamos começar pelo lance do Cardoso. Os adeptos do Porto queixam-se de um suposto penalti de Cardoso na grande área. Mas o Cardoso era o guarda-redes do Benfica? Ou... Pronto, Inácio, então afirmas que é grande novidade a favor do Porto. Claro que é, pelo amor de Deus. Com que as duas mãos. Mas o que é que a regra diz? Se o jogador muda a trajetória da bola, é falta. Não é assim tão linear, caraças. Não é assim tão linear. A única regra no li isso é a bola ir com velocidade, o que não foi. Então tá ele toca com as duas mãos, literalmente. Ele toca com as duas mãos. E de realçar que não estava nenhum jogador do Porto lá perto. Estavam três jogadores do Benfica. Então, estás-me a dar razão, de género. Não. Podemos avaliar o lance então e dizer que o Cardoso basicamente está com os olhos fechados quando isso acontece. Não está lá ninguém, ele não tem necessidade nenhuma de tirar a bola com as duas mãos ainda por cima. Se o quisesse fazer, não faria com tanto estrito, com duas mãos faria com uma. Opa, são aqueles lances, não é? São aqueles lances... Não é penalti, que é. Não sei o que é que te diga, mas são aqueles penaltis que me dão nojo, entendes? E continua a acontecer na Liga Portuguesa. Branco. Como? Não, desculpa. Deixa só o Branco responder. E não tem a ver com o conceito do Benfica, porque, opa, esses são aqueles penaltis, entendes? É penalti que ou não acontecem é? Na Tuga. Branco. Oh, Mário, acho que é esse que este diga o quê? É pá, se calhar é penalti. Se calhar é penalti. O Cardoso também, ele é uma treca do caraças. Aquilo também, tudo o que vai lá parar, não é difícil, percebes? Agora, também te vou dizer. Aí lá está mais uma prova. O Proença é mau, meu. O gajo é mesmo mau. E é internacional. O problema é esse. É que ele é internacional. É o único. Então, Branco, aproveitando o que tu estás a dizer. Então, achas que não foi uma arbitragem intencional no sentido de prejudicar o Benfica? Não. Calma. Como o Jesus afirmou no final do encontro. Não, justificou-se. Atenção, o justificou-se naquilo que disse. Eu acho que não havia necessidade para isso. Aquilo foi nitidamente cabeça quente, um bocado de azia. Mas pronto. Agora, eu questiono a intencionalidade sempre do Pedro Proença desde o lance do Lisandro. E é assim... Estás todo as queiraças. Ouve, é pá. Eu também, eu percebo. Isto com as novas coisas do Facebook, o timeline e isso é mais fácil recuar no tempo. O Lisandro fez só o lance e fez bem. Agora é assim, a partir do momento em que isso já não é a primeira vez que acontece, é pá, é de um gajo ficar aborrecido. Pronto, é um senhor que eu acho que é fraco. É isto. E agora, intencionalidade. Pá, o que eu acho é que é assim, nos lances do Porto o gajo é mau, nos do Benfica foi de propósito. Acabaste de ser um Jorge Jesus 2, não é? Não, é assim. Ah, é tanto assim. Estupidez à parte, o gajo é. Não, é assim, não houve assim tanta intencionalidade. Pá, eu não acredito que o fiscal de linha tenha feito de propósito para. Ou seja, não tenha visto o fora de jogo. Pá, é um lance complicado. Agora, pronto, não acho que tenha assim. Tenha sido assim tão exagerado como os senhores disse. Não é descarado, não é? Exatamente. Não querendo desculpar o Proença, a culpa desse fora de jogo não assinalado não é dele, é do fiscal de linha. Claro. Tá bem, mas eles são uma equipa de arbitragem, certo, Inácio? Tu certo, sim, bola, mas ele não se pode justificar e substituir o fiscal de linha. O Nuno está ali. Nuno, a tua opinião? O Tiago estava a dizer que ele era um penalti que ele se fosse assinalado metia nojo. Mas tal como fora de jogo se fosse assinalado, é um fora de jogo que ele nem está meio metro fora de jogo. Aquele é um fora de jogo que é difícil. Não, mas isso é outra coisa. O fora de jogo é basta estar um centímetro que é não, fora de jogo. Ok, mas espera aí. Basta tocar com uma linha que é mau. Eu sou um bocado parvo, mas eu sou um bocado apologista com o fiscal de linha. É assim, a bola está parada e o campo de visão dele, eu não sei se ele apanha no campo de visão, o livro do Aymar. Agora, ele apanha o Aymar, ele tem que ver o Aymar, tem que ver a bola a sair do Aymar e ver os jogadores a desmarcar-se não é fácil. A bola a sair do Aymar, não estou a perceber. porque o Aimar, a bola, fora de jogo, é marcado quando a bola sai do quando a bola é marcada, quando sai do pé do jogador, certo? Estás a falar do gol do Porto? Sim, do gol do Porto. Então foi o Aimar que marcou o livre do Porto, não estou a perceber. Desculpa, agora estava a lembrar do gol do Cardoso, desculpa. Quem bate o livre do Porto, eu tenho que ver a bola a sair e os jogadores também a avançarem, isso não é fácil. Sim, mas isso não também é, não é desculpa, não é que eles têm informação nisso. Não, mas ok. Mas se ele estava mal colocado, estava, mas não acho que tenha sido propósito. Exato, para roubar o Benfica, é um como todos os benfiquistas acham. Um penalti não era fácil de marcar. Não estou a dizer que pelos critérios. E daí que estou a repreender a atitude de Jesus no final do jogo, até porque ele já não fazia isto há muito tempo e acho que não havia necessidade. E vou repreender, mas isso eu vou repreender sempre, porque aquele homem para mim já estava morto e enterrado. E desculpem-me a sinceridade. Quem pá, não. Eu, quando sou jornalista, se algum dia for para o desporto, eu não deixo sacana de nenhum presidente falar no final de um segunda jogo, hoje. Entendes? Bora, Mário. É pá, porquê que os presidentes vão de falar no final de um jogo? Tem mais a estar calado. Bora, dessa, ti. Não fazem nada nas tribunas deles, sempre com o cozinho sentado e a receberem o belo. É pá, e depois ainda vão mandar habitados para a televisão. É pá, dá-me nojo, entendes? Irrita-me. E aquele Luís Filipe Vieira vem incendiar um público enorme de benfiquistas que sai do jogo com azia. O homem fala daquela maneira, a azia ainda é maior, qual é que é a ideia? E pode contagiar os próprios benfiquistas. Exatamente, que qual é a ideia? Aquela mesma vez. O benfiquista normal, por norma, é burro, portanto. Está bem! Vocês dois não são, atenção, é? Claro que não, eu estou aqui a admitir várias coisas que o benfiquista burro não admite. Mas já tivemos várias conversas em que tu próprio falaste disso. Eu fiz uma pergunta sobre o que é que os benfiquistas, aquela do campeonato, começaram os benfiquistas começarem a dizer que vão ser campeões e não sei o quê. E tu próprio me deste razão. Olha, deste-lhe razão, eu não dou. Eu não costumo ouvir benfiquistas a dizerem isso. Estou-se a ser sincero, falar sério. Estou-se a ser mesmo sincero. O Tiago normalmente anda de fones. É perfeitamente normal. Não, mas também não recrimina o rapaz. Se calhar eu sou demasiado egocêntrico e olho bastante para mim, porque eu de facto nunca disse isso. Neste campeonato nunca o disse. E não é isso. O Tiago também é assim. Se calhar, onde é que tu normalmente vês os jogos? Sozinho no bar. Não, porque cada vez nos bares e. É que eu normalmente tenho o hábito de ver em tascas, percebes? E aí dá para ver os benfiquistas, agora fora de brincadeiras. Não estou mesmo a brincar. Então, olha, quem costuma de facto dizer isso? São sportinguistas, não é? E esta é. Como é que eles podem? Escreveu outra vez ao Afonso. Não ligues. Falando a sério, é ou não é verdade que quando começaram a jogar bem na metade da primeira metade da época, não começaram logo com os jogos? Mas é assim, Tiago, tens de compreender quando o sportingista diz isso, nós vamos para a piada e nós damos uma palmadinha nas costas. Vá, pronto. Aliás, basta ver, eles ganharam o Manchester City com um gol do Xandão e, meu Deus, vão ser campeões da Liga Europa. Vá. Não vamos falar do Sporting. E quero deixar isto aqui bem registrado. Eu desejo melhor ao Sporting na Liga Europa. Atenção. Pá. E o pior ao Afonso. Sim, que ele tiraste umas palavras da boca, branco. Inácio, vamos voltar a ti. Eu estou a ponto de salvação, Inácio. Isto está a correr mal, Inácio. Ajuda-me. Ó Mário, desde que eu sou o ponto de salvação de alguém, isto está mesmo mal. Diz-me, Branco. Estávamos em lances polémicos, não é? Fora de jogo, já escutamos o fora de jogo. Pronto. Segundo gol do Benfica, não há falta. Pronto, do Benfica, não. Era o lance que eu ia agora perguntar ao Inácio. E lá está, era aquilo que o Tiago estava a falar há bocado. Só em Portugal é que aquilo é falta? Eu não vi. Antes do contra-ataque que dá origem ao segundo gol do Porto, os benfiquistas queixam-se de uma suposta falta sobre o Axel Witsel. E era para vos perguntar... Eu acho que não existe falta. Não estou a falar disso. Diz. Estou a falar do segundo golo do Benfica. O lance do livre... Ah, sim. Em que é uma falta sobre o Max. Então temos outro lance ainda para falar. Em que para mim não. Então antes de dizer. Então há três lances para falar, porque o primeiro do Porto. Então vamos já falar. A suposta falta sobre o Aimar, que eu não percebo também se é ou não. É esta do Benfica e depois ainda é outra do Porto. Ou seja, se nós pensarmos um bocado, e agora não estou a criticar ninguém, e vamos pensar nós portistas e benfiquistas. Não se vive o futebol neste país, porque até a porcaria dos lances que dão faltas. Epá, não era falta, caralho. O que é que interessa? Tipo, entre a falta e o golo vão 5, 10 minutos. Pronto, também não exageremos, não é assim tanto tempo. Não, mas é verdade. E de facto, qualquer falta epá, pode dar um golo e depois, daqui a uns dias, isto vai ser tão ridículo ao ponto de, epá, a bola não saiu, não era lançamento de linha lateral, e depois os 500 toques que existem antes da bola supostamente não deveriam existir, e depois há um cruzamento que bate numa bola de papel e a cena vai para o lado e bate num pássaro e entra e é golo, entendes? Isto não era golo. Para qualquer dia vamos ter uma conversa destas neste estúdio, entendes? Acho que já faltam mais. Isto está a ser ridículo. Isto muito está a ser bem. Ridículo. Inácio, vou continuar aqui contigo. Vamos acabar só os lances polémicos para falar do lance... Para além do se há ou não falta sobre o Axel Witsel no gol do Porto. Inácio, há ou não há falta? Não há falta. E em relação ao lance que... Mas viste isso bem ou estás a mandar vir? Diz? Viste isso bem ou estás a mandar habitados? Não, não é falta. Eu acho que não é falta porque o Witsel corre contra o... Quem é que foi? Contra o Michael. Não me lembro. E a bola ficou para trás. Ou seja, a bola já não estava em jogo. Pronto, e em relação ao lance que o Branco há pouco estava a falar e que nós acabámos por trocar, em relação ao lance que antecede o segundo gol do Benfica? Não sei, mas foi um bom gol na mesma. Eu me lembro disso. Mas não, acho que não é por aí. Sim. Nós não choramos assim tanto. Deixa está tudo de acordo com o Tiago. Então pronto, temos que lhe dar um cheirinho assim. E para concluir aqui a análise do jogo, Inácio, temos um Porto no caminho do título finalmente. Tal como o ano passado, o que traçou o título é Campeões na Luz. Estás a fingir que não ouves, não é? Eu puxo até, está bem. Porque estão a filmar e tal. Estão a filmar. Vá. Deixa eu ver onde é que. Vá. Quem vai, é que Inácio, fala? Continua. Não, estás aqui on fire. Olha, deixa-me só falar então. Deixa-me só falar então de um lance que foi. Mas isto é contra o do Porto. Contra o Porto. O segundo gol do Benfica. Era isso que estamos a falar. Ok. Mas não, eu estou a falar. Ele vai dizer outra coisa. Já sei o que é que como é que aquela defesa me deixa o Cardoso sozinho? Porque o Cardoso é mau. Era o que eu ia dizer, porque o Cardoso... Não interessa, pode ser o pior de todos, mas como é que aquele jogador salta sozinho, ainda por cima o Cardoso, salta sozinho... Ainda por cima o Cardoso, estás a dizer que o Cardoso é bom? Não, eu não estou... Eu sou preciso... Posso estar enganado, mas ele é mais alto que os vossos centrais. Ok, então mas já é alto. Sim, exatamente. Eu acho que preferia marcar o Aymar e até o Emerson do que o Cardoso. Eu explico-te, é porque ele é muito bom a cabecear. Ele é mesmo uma perna de cabeça, cara. Não, mas calhou. Branco. Vamos concluir aqui a análise do clássico. A não ser que tenham mais alguma observação. Não tenho mais nenhuma observação. Branco, muito rapidamente. E eu vou-te pedir que sejas o mais. Saias. Estás de zoom, né? O mais sucinto possível para falar do Benfica Zenit. O Benfica qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões. E agora, Branco, até onde é que pode ir este Benfica na Liga dos Campeões? Quartos, pá! Quartos já lá está. É assim, depende. E é onde fica. Graças, quartos, estamos nos quartos. Ficam lá. Depende, é assim. É óbvio que se apanharmos um Barça ou um Real, a coisa não vai correr bem. Obviamente que a coisa se calhar não vai correr bem. Agora, todas as outras equipas, há umas muito, pá, bastante complicadas, Milans e coisas do género. Agora, é possível. É possível porque o Benfica, em noites europeias, no Estádio da Luz, tem aquilo que não tem num clássico contra o Porto. Qual é a tua ambição para a Liga dos Campeões? Qual é a minha ambição? Jogo a jogo. Jogo a jogo, muito bem. E em relação ao jogo, propriamente dito, do Benfica Zenit, o que é que te surpreendeu nesta equipa do Benfica? O que é que me surpreendeu? Mais uma vez o burro do Jesus. O burro do Jesus que mete o Nelson Oliveira a 10 minutos do fim quando devia ter entrado aos 70. Mas pronto, correu bem a mesma, pá. Pronto, correu-lhe bem. E o Emerson fez 3 fintas, pá. O Emerson fez um grande jogo, cara. Não começa. Desculpem lá, que é só um dia que eu quero trazer o Emerson na bola na rua. O Emerson é assim. Eu venho, eu estou cá, eu posso receber. Não quero o Emerson. E venho em nome do Hulk. Menos, ok, muito menos. Tiago, a mesma pergunta para ti. Este foi mais um jogo que eu não pude ver por motivos profissionais. No entanto, acompanhei muito mais do que acompanhei o jogo contra o Porto. E posso dizer-vos que dos 55 minutos que eu vi, e vi-os bem, acho que consegui ver, pá, o que me surpreendeu mais no jogo foi o Zenit não dar uma para a caixa. Mas uma para a caixa. E portanto... Mas obviamente que não é uma vitória por demérito do Zenit. Há mérito do Benfica, há um jogo muito bem jogado, por acaso, e gostei de ver. E depois, pronto, depois bons golos interessantes. Gostei bastante de ver o Nelson Oliveira a fechar o jogo. E devo dizer que adorei ver o Maxi marcar um golo com uma coisa que já não acontecia desde 2010, ou coisa que vale. Tem impressão minha, o golo foi exatamente igual à primeira. Tiago, o Maxi marcou na primeira. Nossa! Na primeira mão da. Foi igual! Isto hoje não está a sair bem a ninguém. Não está. Tiago, e a tua ambição em relação à Liga dos Campeões? Até onde é que pode ir este Benfica? Não deixaste dizer nada do jogo, quase. A minha ambição. Pá, eu sou um bocado louco, não é? É sempre ganhar ao Barça, é de ir à final. É assim, gostava de enfrentar o Milan. Adorava enfrentar o Milan porque acho que ia ser um bom jogo. E gostava de voltar ao Estádio da Luz para ver o Benfica-Milan, como já vi uma vez. E não perdemos, hein, caralho. E um grande gol do Maxi outra vez. Grande gol do Maxi. Parecendo que não, ainda temos mais gols do que tu pensas. Pá, mais gols do que eu, pá. Benfica. Branco, uma análise final em relação ao jogo que estavas desejoso de falar. Opa, eu vou-te ser sincero, não me surpreendeu porque aquilo foi o Benfica habitual. O que me surpreende é o Benfica das três jornadas da Liga anteriores. Quer dizer, não me surpreende, mas pronto, desilude-me um bocado. É um habitual de épocas passadas. Agora, pá, Axel Witsel é um jogador. É um jogador, pá, muito, muito, muito bom, muita boa exibição. E o Rodrigo também. Melhor Gaetan. Finalmente, porque já estava a pedir. E o chuta-chuta, sem fazer um grande jogo, nas alturas certas faz o passe, faz um remate perigoso, pá, é um excelente jogador. E depois o Maxi. E também. Inesgotável. O Maxi está num grande momento. Vamos colocar só aqui uma opção em cima da mesa. E também é preciso ver que o Zenit estava sem o Dani, que é uma peça fundamental naquela equipa. Pronto, e vamos, Branco, vamos colocar aqui uma opção em cima da mesa. Imaginemos que o Benfica perdia com o Zenit. Já agora quero responder aqui ao nosso novo comentador que também nem que é esperto. E o Benfica estava sem o Aimar por um lance em que ele leva um amarelo. É verdade. Porque, epá, tipo, o jogador do Zenit tropeçou no ar, estás a ver? E mandou-se para o chão. Eu não percebo, os benfiquistas agarram-se tanto a isto. Porquê? Porque tu já estás habituado. Tu viste o ridículo daquele lance. A ser beneficiado. Tu viste o ridículo daquele lance. Não, por acaso não. Mas vocês têm um plantel muito melhor que o do Zenit, não é por aí? Tudo bem, mas houve o Embarão. Foi um mau. Ok, é, claro, mas o Benfica tem um plantel melhor. Para concluir, Branco. Já que só estava a responder ao Inácio. Me interessa. Nuno, parece um gajo tranquilo. Isto é um ambiente muito hostil aqui. Branco, para concluir, imaginemos que o Benfica não ganhava ao Zenit. Qual é que era o futuro dos dois no Benfica? Achas que... Não quero saber. Começa as perguntas à jornalista da Record. O Benfica ganha ao Zenit, isso é uma pergunta parva, percebes? Muito bem. Agora não quer dizer mais nada. Agora o futuro do Jesus. Não ia sair porque o Vieira é teimoso. Sabes o que é que o Jesus dizia se estivesse aqui? Então, tchau. E mandava embora. Isso é de bom. Não, o Jesus dizia assim: então, mas nós ganhámos a Inet, fizemos grande decepção em Old Trafford, e portanto acho que não tenho todas as condições para continuar. E depois limpava a câmara do cuspo. Pronto. Exato. E vamos então avançar para a figura da semana. Vamos embora. Figura da semana. Ora bem, nesta figura da semana. Marcão! Não, pá. As pessoas que estão aqui no estúdio neste momento é o Inácio e o Nuno. Mas pronto. Nuno, qual é que é a tua figura da semana? Figura da semana, o Branco já me estava aqui a crucificar por causa disso. E vocês sabem perfeitamente, o Branco não sabe tão bem, mas acho que não há pessoa que teste mais o Maicon do que eu. Não há. Não, Branco, acredita que não. Não é, o Nuno tem. Eu já falei mesmo muito. Estás a ver o ódio do Afonso pelo João Moutinho? É equivalente. Não, eu não suporto mais. João Moutinho! Mas é assim. Aparece de vez em quando. Mas é assim, eu tenho que lhe dar ao Maicon, que o Maicon fez um excelente jogo contra o Benfica. Não só pela questão de marcar o gol que marcou, mas notou-se por vários lances em que o Maicon estava. Você do estúdio. Em que o Maicon. Posso falar? Continua. em que o Maicon estava a puxar pela equipa e estava com vontade de jogar, e o Maicon também foi incansável nesse jogo. Apoiou muita, como é óbvio, apoiou muita defesa, esteve sempre lá. Falhou só na questão do gol do Cardoso, mas acho que foi um excelente jogador. Foi a melhor exibição dele pelo Porto, sem dúvida. Mas gostei muito de ver. Branco, a tua figura Maicon da semana. Vai aqui. Pá, se queres te diga, a minha figura da semana vai para o Maxi Pereira. Bem, muito bem. Vai para o Maxi Pereira do porque, pá, porque é um jogador muito consistente no Benfica. tem estado em boa forma. Eu às vezes sou um bocado crítico em relação a ele, porque acho que ele é um grande... Desculpem, vocês sabem que podem usar figuras além clássico, não é preciso ser do clássico. Não, não, bala, não sei, atrasado. Então por isso mesmo, além clássico. Mas fora. Fora de jogo vais ser tu. Ah, ok. Agradeço. O Maxi, porquê? Porque, como eu estava a dizer, eu às vezes sou um bocado crítico em relação a ele, porque eu acho que ele é um bocado maluco. Ele é um gajo que às vezes se passa um bocado e esquece um bocado da defesa. Mas acho que tem... tem tido lances ofensivos fantásticos, tem mostrado aquela raça benfiquista que eu acho que falta a alguns jogadores do plantel, e fez um grande jogo contra o Zenit, um bom jogo contra o Porto, e portanto o Maxi é a minha figura da semana e o Nuno que vá para um sítio. Inácio, qual é que é a tua figura da semana? A minha figura da semana, eu sei que muitos discordam, mas é o melhor jogador do mundo, o Messi. Para Messi! Sim. Quem é o monstro que marca 5 gols no jogo da Liga dos Campeões é simplesmente... É assim, é um grande, claro, como é um grande jogador e foi o recorde e não ninguém lhe tirou o mérito, mas não, pai, 3 gols dele são tipo gols, por amor de Deus, indo por cima aquela defesa. Mas marcou 5. Aquela defesa, marcou 5 e ninguém lhe tirou o mérito por isso, mas é assim, aquela defesa é uma vergonha, era só buracos, não percebo como é que uma pessoa está a jogar os oitavos. Oitavos final na Liga dos Campeões e joga com uma defesa daquelas, independentemente de ser o Barça ou ser quem seja. Não, não podem jogar com uma defesa daquelas. Um excelente gol, não sei se foi o terceiro, foi aquele chapéu. O segundo chapéu foi o terceiro. O segundo chapéu foi um grande gol. Agora o primeiro, por amor de Deus, o guarda-redes ali, a bola passa-lhe ao lado. Pronto, deixa só o Inácio explicar. O Messi tem um gol de chapéus em casa, pá, tá calado. Inácio. Ok, mas o primeiro não foi chapéu. E foi ao lado. E viram um gol do Salve, meu. Que grande gol. Vamos esquecer o Inácio. Tiago, e a tua figura da semana? A tua figura da semana, quem é? Minha figura da semana vai para... Nelson Oliveira. E porquê? Muito bem, pá! Porque chegou 10 minutos. Vai para o puto que... Vais ouvir outra, mas tu vais ouvir outra. Que em 10 minutos faz mais do que o Ianco em 2 décadas. Pronto. É um bocado isso. Oh, Mário, esqueci-me de uma coisa. Marcou tantos gols no mundo como profissional. Como é que nós falamos em lances? Décadas, meu. Essas alusões, tu tens de começar a pensar nos comentadores que trazes este espaço. Exatamente. Começa logo pelo Tiago e acaba no Tiago. Exatamente. Oh, pessoal, peraí, nós falamos nos lances polémicos. A figura da semana é minha, mas eles é que falam. Não, é rápido. E não falamos daquela. Ai, se eu te pego do Janko ao Maxi. Pessoal, como é que nós espalhamos isto? É verdade, como é que nós espalhamos isto? Claro. Já, conclui. Não, mas queria aqui deixar como nota que o Janko enraba melhor do que marca golos. Pronto, é espetacular. Vamos sair da figura da semana e vamos para o fora de jogo da semana. Fora de jogo da semana. Ora bem, no fora de jogo da semana, Branco, qual é que é a tua escolha? Epá, por acaso o meu fora de jogo da semana ia ser outro, mas recentemente vi aqui uma notícia no site da Bola que mudou-me o fora de jogo da semana. Ai, okay. Espera. Olha, e é um jogador que eu gosto muito, por acaso. E eu também. Por acaso gosto muito dele como jogador, mas pronto. Poderia ser a tua notícia da semana, mas tu como és um gajo que fizes coisas em abril. Vá, segue. Do ano passado, em abril do ano passado. Do ano passado. Era isso. Eu vou-vos cortar o microfone. Na boa, faz isso. O meu fora de jogo da semana vai para o ponto da lança do Betis Roque Santa Cruz. Das declarações feitas em que disse que se estivesse no Real Madrid, teria o lugar ao Cristiano Ronaldo. Atenção, eu odeio o Ronaldo. Mas é assim, não vamos ser ridículos. Não vamos ser ridículos. O Ronaldo é dos melhores jogadores do mundo e, portanto, o Roque Santa Cruz esteve no City e não fez nada. Esteve no Blackburn, pouco fez. E agora está no Betis, marca um golinho de vez em quando e acha que é grande. Epá, com calma. É bom jogador, mas se calhar devia estar calado cá fora. Posso comentar só este fora de jogo da semana? Rapidamente. Zero. Muito bem. Inácio, zero, qual é que é o teu fora de jogo da semana? O fora de jogo da semana é os comentadores do dia seguinte. Porquê? Bom fora de jogo, devo dizer. Muito bom. Alguém viu... Programas da concorrência. Não, é que isto é simples. Normalmente temos 3, 4 pessoas a comentar. É que lá estavam 3 animais a falar que não percebem nada disto. Brunir, é diferente. É que tanto o do Porto como o do Benfica são aí. O do Porto é um gordo que não percebe nada de futebol. Sem ofensas. Não são o Guilherme, não sei das quantas. É outro programa. É que são todos iguais, meu. Eu confundo. É que Guilherme Aguiar, é verdade. Temos aqui um gajo no estúdio que nos disse o nome. Exatamente, é o Guilherme Aguiar. É porque estes programas são tão. Temos a desgraça. Eu confundo, por exemplo, o Bola na Rede também. Confundo. Mário, deixa-me só. Esse é um pequeno elogio ao Bola na Rede. Aquilo é tão mau que se o Bola na Rede passasse na televisão, tinha mais. espectadores. É pá, espetacular. E não, assim, na rede. Já está. Achas que vale a pena pôr um lugar? Eu só pedi para especificares. Não, acabaste por não explicar. Não, achas... Não é suficiente. Cria um motivo. Fica subentendido, eu acho. Pronto, não é? Tá bem, só tô... digo que o comentador do Benfica disse que o gol do Hulk tinha sido de frango. Acho que é suficiente. Pronto, exatamente. Tiago Martins, o teu fora de jogo da semana. Ora bem, o meu fora de jogo da semana remete para a Liga Europa e remete exatamente... Não, não podes nada, que eu tenho que ler o nome do homem que eu não sei de cor. Craig Thompson. Ah, já sei. Portanto, Craig Thompson, árbitro escocês de 39 anos, que arbitrou o jogo... Twente, espera aí, Schalke 04. Exatamente, Schalke 04. E que resulta na vitória do Twente por 1-0. Num golo brilhante, devo dizer, de nota artística de Young, num penalti que, e lá está, daí este árbitro ser uma fora de jogo da semana, num penalti que resulta na expulsão do médio defensivo, deixa-me ver se consigo ver o nome. É o Matip, exatamente, do Schalke, e que dá o golo ao De Jong. O De Jong, esse que entra na área, tropeça na sua própria perna direita, cai e o árbitro diz que é penalti e expulsa o Matip. E de facto, pronto, eles ganham desta brilhante forma. Portanto, quando tu falas do Pedro Proença, o gajo é quase melhor que o Proença. Nós depois vamos colocar, se quiseres, podes colocar o vídeo no Facebook do Bola na Rede para os ouvintes ouvirem. É uma pérola, portanto. E Nuno Alves conclui aqui o. Olha, uma fora de jogo que tinha a ver com o meu. Minha figura da semana, que também depois não cheguei a dizer, mas foi o Sporting também. Quero dar os meus parabéns ao Sporting. E o meu fora de jogo é o Afonso. Eu sou justo. E o fora de jogo da semana também tem a ver com o Sporting, mas foi o Manchester City. Não tiro mérito ao jogo do Sporting, mas o Manchester City, como é que é possível o Manchester City ter um orçamento de 370 milhões? Não se pede, ali naquele momento, o Sporting jogou bem, não se pede uma grande exibição, não se pede algo fenomenal, uma goleada, mas, por amor de Deus, eles não estavam a jogar a bola. Mais fora de jogo do que o Manchester City é... Epá, desculpa, eu não consigo lembrar do nome do senhor, mas é um gajo que eu odeio. Epá, eu odeio tanto aquele Mancini. Treinador. Mancini. Obrigado. Roberto Mancini. Odeio aquele homem. Mas esse gajo nem e ele ainda me vem para a conferência de imprensa. Não é. Pá, vem desvalorizar... Atenção, é capaz de haver pouca gente neste mundo que odeia tanto o Sporting como eu. Mas vem para a conferência de imprensa descredibilizar o Sporting como se estivesse a falar do São Joanense cá em Portugal. É ficou zeado, porque ele antes não estava a dizer nada disso. Não, mas se vi... Antes disse que havia pouca diferença entre o Porto e o Sporting, o que também é parvo. Mas pronto. Pá, não, mas foi uma descredibilização Afonso, da equipa portuguesa. Sim, já agora, só para te responder, eu explico porque é que o City... Eu odeio o City, atenção. Mas explico-te porque é que eles, basicamente... Não é tanto o caso deles, mas as equipas inglesas estão-se a lixar para a Liga Europa. Okay. Isso são casos evidentes do United e do Tottenham, num grupo em que nem sei se sabia, sem ser o Rubem Kazan, que ele era só cones, em que não passam. Portanto, o City não é tanto assim, porque eu acredito que o Mancini queira ganhar a Liga Europa, está agora a lançar-se na Europa e coisa e tal, mas... Pode ser uma das razões, porque ok que eles jogaram com a maior parte dos jogadores, mas eu não sei se lá em City a coisa não vai ser diferente. Eu próprio já afirmei isso num pós da rede de atrás, quando o Porto ia já contra o Manchester City, que o Manchester City para as competições não seja, por exemplo, tal como as equipas inglesas, não seja a Liga dos Campeões, eles não se preocupam com isso. Mas ainda assim, com aquele talento que eles têm, aquele banco que eles têm, como é que os jogadores... Para esses jogadores, mesmo não tendo a mesma ambição na Taça UEFA, como é que os jogadores não... Perdem vontade de jogar a bola, não sabem jogar a bola muito, e não compreendem isso. Muito bem. Então vamos então concluir com a notícia da semana. Notícia da semana. Ora bem, nesta notícia da semana, à falta de melhor, é uma notícia mais direcionada para os benfiquistas e por isso, Tiago Martins, peço a tua ajuda. O Benfica rejeitou 111 milhões de Oliver Sports pelos seus direitos televisivos. E a pergunta que eu te faço, e muito rapidamente, é: o que é que o Benfica poderá agora fazer relativamente aos seus jogos e à transmissão deles? E aquilo que eu te respondo é: finalmente, porra, que eu já estou farto de ver jogos no streaming, estás a perceber? E portanto, vamos a ver se as coisas se resolvem e se eles falam com a Zone e abrem lá um canal só do Benfica. Era porreiro, porque eu assim conseguia ver os jogos. Pronto. Não é assim, eu estou em tudo brincadeira, mas estou a ver se falo, agora a ver se falo um bocado mais a sério. A Sport TV tem um monopólio do futebol e continua a ser, e vou tentar meter isto de uma forma simpática. uma merda. Pronto. E, não, eu podia ter dito pior, Mário. Sim, portanto, ok, simpático, tá bem, sério. Vai, é a quinta. Como é que... O gajo conta. Está a contar. Quantas é que eu disse? Não interessa. Quantas é que eu disse? Essa era a tua pergunta, é a tua maneira de concluir as coisas. Era para meter no Facebook. Não é, ainda falta a zona portanto, da apostas. E pá, mais uma vez, eu não sou chorão. As pessoas sabem que eu não sou chorão. Pá. Agora estamos a falar a sério. Pois? Como é que há jogadas que a Sport TV não repete no que toca aos jogos do Benfica? Epá, e já está a chorar outra vez? E já tudo o benfiquista falou nisto. E até já os esportistas falaram nisto. Tu não tens qualquer tipo de canal que seja melhor que o Sport TV, em termos de futebol? Mas olha, olha a ciência que eu te vou te explicar agora. É porque não há mais nenhum. Pronto, é só por causa disso. Chama-se monopólio, não há mais nenhum. Não há mais nenhum. Não há nenhum. Não, mas atenção, se os jogos passam, por exemplo, na SIC, na RTP, na TVI, no Benfica TV, que aquilo deve ser os jornalistas mais facciosos que existem. O Benfica está a jogar mal e eles dizem que Benfica é uma palhaçada. Benfica TV. Não interessa, mas acho que vocês sabem que a primeira regra dos jornalistas não pode ser tendencioso. São jornalistas. São comentadores assim como nós também somos. É treta, aquilo é treta. Eles estão a comunicar para o... Não, eles estão a comunicar para a Benfica TV. E não vale a pena continuarmos a ter essa discussão da Benfica TV que toda a gente critica. Aquilo é Benfica TV, estás lá à espera que falem bem do Sporting. E que passem comentários do Porto. Não, o Benfica está a jogar mal, eles dizem que o Benfica está a fazer um jogo deslumbrante, por amor de Deus. Pronto, cada um a saber de si. Branco, a tua opinião em relação a este tema? Muito rápido. Obrigado, Mário. Em relação a este tema, pá, vejo com um bocado de tristeza, porque eu concordo um bocado com o Nuno que não há melhor canal que a Sport TV a nível de esporto. Eu vejo um jogo na TVI, na SIC ou na RTP e aquilo é uma tristeza. Pá, e mas portanto. É que a Sport TV não é assim tão melhor, meu. É. Desculpa, mas é. Mas aí estamos a entrar noutro tema. Aí estamos a falar de jornalismo. Portanto, não vamos entrar aí. Agora, só para dizer que vejo com tristeza, é guitas, como se costuma dizer. São guitas que estão ali a entrar. Pá, e eu sinceramente não vejo. E que solução é que há agora para o Benfica? Que solução é que há? Mas tu duvidas. O que vai acontecer não vai passar em canal aberto. Esquece isso, vais continuar no streaming. Mas eu sei que não, puto. Vais continuar no streaming. Claro que sim. A questão é, o Pais do Amaral ia lançar um canal para fazer competição ao Sport TV, não vai porque sabe que não leva nada dali. E portanto, isto agora vai ser Benfica TV, que é uma maravilha. Mel. Pois, não pode só continuar na Mel, se tanto lixo. Não, é Mel Gol. É terrível, mas o Vieira, o gajo é teimoso, não há nada a fazer. E foi uma péssima notícia da semana, Mário. É só falar de jogo da semana. Eu não acho. Eu apoio. É a primeira vez que eu apoio o nosso presidente. Pá, a Sport TV há de que ir, meu. Sport TV há de ir abaixo. E nesse dia, pá. É tua neta também. Eu não queria dizer isto. Estou já aqui a fazer uma promessa. E nesse dia faço uma festa lá em casa, estão todos convidados. É? Ou 25 convites. Não, eu ia atacar o Tiago e não vou fazer. Filhos da. Este gajo é do Benfica, meu amigo. E zona de apostas. Vamos seguir para a zona de apostas e concluir o programa. Zona de apostas. Nesta zona de apostas, Inácio, diga-me. Como és o estreante, vou-te dar o prazer de escolher. Ele já faz o pino a falar no microfone, está melhor que não. Ele já está aqui. Estou torcido, caralho. Gostava de tirar uma foto agora, está numa pose. Inácio, Porto Académica, qual é que é a tua opinião em relação ao jogo? O Porto pode continuar com a liderança e 3 pontos de vantagem em relação ao primeiro lugar? Ou ao Benfica? Pelo amor de Deus, claro que sim. 2-0 para o Porto. É, como foi da outra vez, também. Chegou lá e encaixou 3 cavacas de uma maneira. nem as viu. Mas tu és do Porto ou és do... Não, ele tem dias. Eu sou do Porto, mas, por amor de Deus. Corta isto, por favor. Acho que nunca vi um jogo tão mau como o Porto. Às sextas, às... Ah, não posso dizer, é verdade. Mas Nuno, e a tua opinião em relação ao Porto? Não, a minha opinião é que o Porto vai ganhar. Tem que ganhar, basicamente. Não, o Porto vai ganhar. Agora, é assim, o Porto tem que se pôr a pau. O Porto não pode chegar lá e pensar que são favas contadas. E ainda precisamos pensar isso, são idiotas por levar não, olha, a 3. Sabes que eu acho que o Porto nunca pensa isso porque tem o Vítor Pereira a treinar a equipa, portanto nunca são favas contadas. Aí realmente nunca estou de acordo contigo agora. Sim, está bem, eu percebo a teoria, mas na prática espero bem que o Porto chegue lá e não se arme em espera. Alguma alteração tática para o Inácio ou Nuno? Alguma alteração tática? Já o Inácio já era titular. Foi ao mesmo tempo, Inácio. Rodrigues. Rames, no. Não, Cristian. É o Cebola. Ah, o Cristian. Cristian. E Nuno? Acho que não vai haver diferença nenhuma, mas eu gostava de jogar com o Varela e com o James. Tira o Maicon, homem! Branco, aproveito que estás a falar. Benfica, Paços de Ferreira, Benfica. O Benfica não pode perder pontos nesta altura, não é, Branco? Não pode, mas vamos a ver como é que aquilo é. Lá. Aquilo é aqueles anúncios de, sabes, da Nike, que os gajos jogam numa jaula. Só que aquilo, pronto, é campo aberto. E depois... O quê? Exatamente, o campo do Paços de Ferreira. Nunca mais cá vem este gajo. Não, mas é verdade, eu percebo. E outra coisa, não é por aí. Não é por aí, o Benfica está todo tremido na liga e, sinceramente, não sei se vamos ganhar. É um campo difícil, mas pá, se nós estamos a ver, dá um ano e meio para cá, não tem sido assim tão difícil o Benfica ir lá ganhar. Mas vamos ver. Tá bem, mas era quando o Gaetano metia golos no ângulo, sei lá, assim, pimba, poste e entra e três por uma linha e tal. Agora, já agora, posso falar do Porto também? Podes dar uma opinião muito rápida. É só para dizer que eles não perdem mais nenhum jogo até ao final do campeonato. Não perdem. Não perdem. Então temos um Porto campeão. Temos um Porto campeão, não tenhas dúvidas. Não perdem, sabes porquê? Porque se não perdem na Luz, porque se não perdem aquele jogo, pá, vão perder onde? Em Braga. Opa, o Braga contra o Porto até lhes dá a vitória, então eles ganham 5-0. Portanto, é a mesma coisa. E ao contrário do Benfica, até lhes dá este fim de semana outra vez o Benfica-Porto, não é? Não, é dia 20 de março. Não, eu acho que é já isto. Não é? Não. Para a semana. É para a semana. Para a semana, sim, para a semana. Para a semana, terça-feira. Taça da Liga, meu Deus. Tiago Branco. Tiago Branco. Sim. Tiago Branco. Alterações táticas no Benfica. Alterações táticas. Nelson Oliveira titular no lugar de Cardoso. Tiago. Não. Ah, e já agora, se der para tirar tá o Emerson. Bom, tá bom. Se der. Não, fala aí. É só assim. Se for possível. Tirar o Emerson, mas é assim, o gajo também é bom, portanto. Pronto. Andaste pelo Jesus, obrigado. Pronto, eu ia dizer concordo com ele, entra? Mas já não concordo. Não, mas continue, então vamos embora. Sai Emerson, para a semana. Quem é que entra? Sei lá, um qualquer. E depois tu dizes que não choras, Tiago. Latinácio, pá. Concordo com a possibilidade de jogar Nelson Oliveira, mas é assim. Ele precisa de minutos, tá bem, é um jogo de minutos. Tá bem, é um jogo difícil. Vai ser um jogo razão. Difícil, meu, e é para ganhar. E eu acredito que o Benfica ganhe. Não, de todo. Não, acho que vai passar um mau bocado. Estamos na Mata Real, mas eu acredito que o Benfica ganhe. Não vejo assim grandes alterações. O Aimar parece que está a recuperar bem e que vai poder jogar. E, portanto, nesse caso, talvez entre na segunda parte. Não é mal pensado. Mas se assim for, o Benfica tem de fazer um jogo estável, coisa que às vezes não acontece quando o Neymar não entra de início. E portanto é mais uma falha a colmatar. Emerson, é bom que continue lá a fazer grandes jogos. Concordo. Eu também concordo. Não, opa, para bem do Porto é bom que o Emerson. Isso é isso que eu estou a dizer. Ouçam para bem dos outros. Ouçam lá, isto que eu nunca falei tão a sério na minha vida. É sério. Ouçam lá. O jogo do Zenit. Vai fazer uma viragem histórica. Não. E usando uma coisa que aprendi hoje em análise económica, vai ser o ponto de viragem na carreira do Emerson no Benfica. Vai ser um ponto de viragem. Até para a semana, viu, Benfica. E desta ponto forma, de viragem para pior. Desta forma, esquece, não dá mais. Exatamente. Desta forma poética, vamos concluir o Bola na Rede. Este especial Benfica Porto. Espero que tenham gostado. Gostaram? Inácio, gostaste de estar cá? Gostei. Foi giro. É assim, eu sei que provavelmente... Gostei de ver o Tiago a chorar bastante. Provavelmente tu não me vais convidar mais devido a uns antecedentes de hoje da parte da manhã. Eu também me cheiro que não. E portanto eu quero só despedir-me de todos os espectadores que... Aliás, neste caso... Espectadores. Não, os espectadores ali do E2, tá, aqueles gajos estão ali. Não, os ouvintes, pá, eu sei que gostaram da minha companhia, principalmente dos episódios em que tive com o Afonso. Sim. É capaz agora o do Lourenço vir aí uns dias. Para me substituir quando o Tiago não puder. O Lucenzo. Quero também aqui dizer que o Lourenço, sentado, falou melhor do que o Inácio aqui ao microfone. Ah, um abraço. Não é difícil. E depois, para concluir, pá, um grande abraço. E é assim, eu venho cá mais uma vez, nem que seja para partir o estúdio e o Afonso me dá 5€. Isso é contigo, Mário. Não, isso, e entendes-te com o Afonso, que eu não tenho nada a ver com isso. Para a semana estamos cá para o 30º. Cá, nem nada. Para a semana estamos cá para o 30º programa do Bola na Rede. Porque vai ser uma... E eles não se despedem, Mário? Quem é que achas que se despeça mais? Os esportistas? Bora, Nuno, mandei um props. Nuno, isso foi para mim esse beijinho? Não, isto foi um beijinho. Pronto, vá. Um beijinho. Nuno, despeito lá. Boa tarde. Espetacular. Viva o Michael. Boa tarde. Viva o Michael. É noite, mas pronto. Boa tarde à noite, é espetacular. Inácio, até para a semana. Até um dia. Já me estás a convidar para a semana. Até um dia e pronto. É um dia que eu não te aí. E olha, eu queria só deixar aqui um apelo a que o Afonso fique fora por mais umas semaninhas, que não se perde nada. Prolesão, prolesão, tipo ao nenhum. Até para a semana, até ao 30º programa do Bola na Rede. Afonso is my love. Bola na Rede.